2007, decolou aos 39, chama o controle de 935, tem um voo e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 4097, Azul. Azul 4007, contato radar vigilante, supernível 360, voo de Dinero. 360, Dinero, 4007. Salvador, bom dia, web 6749. Dia 749, bom dia, tem aqui já aprovado 340 para Guarulhos, aceita? 34, prefiro. Autorizado o objeto 6749 de Salvador para Guarulhos, no nível 340, pela aerovia Upper Whisky 50. A pista em uso é a 17, após a decolagem fará curva à direita, no perfil da saída da EL com transição de Né. O transponder é 5553 e o controle opera em 119 decimal 35. O quanto é isso? Ok, 340 conforme Guarulhos. A nossa aerovia é Upper Whisky 50, decola da 17, curva direita, perfil da EL de Guiné. O transponder 5-3, na saída 19-35, nosso portão número 4, que ele chama. O objeto 6749, correto, aguardo chamada, informação vigente, é a ECO, ok? O QNH-1012. Informação ECO-1012, copiada aqui, obrigado. Torre, web 6700, teria outra nossa autorização? Afirmativo, tá pronto a cópia? Afirmativo pra você. Web 6700 está autorizado de Salvador para o Galeão, no nível 340, aerovia Anta Zulu 14 até a posição Toquim, após operar Alfa 317. A pista usa a 17, após a decolagem em curva à direita, saída da EL, transição Blast. Transponder é 5555 e o controle 119 decimal 35, conta aí. Autorizado então 340 Galeão, Upper Zulu 14 até pouquinho após Upper Alpha 317, decola da 17, curva direita, perfil da EL, transição Bless, 5555 transponder e o controle saída 11935, web 6700. 0700, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento, a informação vigente à ECO. Paciente da ECO chamará, obrigado. solo, ou melhor, torre web 6749, pushback acionamento do portão 4. Salve, puxa acionamento, chama para o táxi 6749. Web 6749, 81 a bordo, 3 horas e 50, alternando com fins. Salive, táxi via Lima, ingresso na cabeceira 35, chame alinhado pronto na 17. Matheus, chamada para ingresso 17, tá? Eu vou meter 3449. Confirmando, tá livre já o ingresso lá na 35, chame alinhado já na 17. Chamada alinhada, 6749. direciona 35 para 17, 7749. Gente, chama ele Leandro. Deixa eu ver, tá calmo no momento, 6749. Luciano, 49. Torre Webjet 6700, pushback acionamento, portão 612. Tá livre, o QLH 1012, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Decolou 00, chame o controle em 1935. Tenha um bom voo e um bom dia. Obrigado, bom dia. Oi, bom dia, Oscar Gustango. Oscar Gustango, bom dia. 090, Paulo Afonso, confirma. Sim, aqui, tá com informação forte. Único a bordo, autonomia 7 horas e acionando Petrolina, Oscar Gustango. Oscar Gustango. Está autorizado para Paulo Afonso, nível 090, pela Whisky Uno. Decola da 17, curva à esquerda, saída Lotar. O transponder é 5552 e o controle opera em 119.35. Conteja. Ok, Oscar Gustango, 090, Lotar na Whisky Uno, Uno 7 esquerda. Pode decolar da 35 e 5552 transponder. Transponder é 109.35. Oscar Gustango, para cá. Nossa, Gustavo, então decolando a 35, mantém a saída Lotar com curva agora à direita, ok? Chame, tá livre acionamento, que negar 1012, chame para o táxi. Ok, 35 direita, o Nossa Gustavo, e a contorna vai ser Lotar. Vai acionar, chama para o táxi, Gustavo. Controle, bom dia, Web 6749, decolou, vai livrando 4.000, sua escuta. Bom dia, Objeto 6749, contato para dar vigilância, subo para o nível 340, vou de Nera. De Nera, presente, graças. indicado. Jet 6700 está com 77 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna com fins para o táxi. Está livre o táxi via Lima, ingressando na cabeceira 35, chame alinhado na 17, Webjet 6700. Livre táxi pela Lima, ingresso na cabeceira 35, chama na alinhado na 17, 6700. Alterna pronto, táxi já está gostando. Nossa, Gustavo está livre, táxi, chama para ingresso. Chamada para ingresso na 35, está gostando. Jet 6700 vai taxiar via Lima e aguardar para ingresso na cabeceira 35, ok? Tem uma aeronave de pequeno porte para decolar da mesma cabeceira. Positivo, aguardar, taxiando pela Lima e aguarda para ingresso na 356700. Tá para ingresso, se ajuda o Tango. Gustavo está livre, ingresso na 35, chame a alinhada e pronto. Chama a alinhada e pronto na 35, se ajuda o Tango. Pronto, Oscar Golf Tango. O Oscar Golf Tango está livre de decolagem, o vento é de 340 graus com 1 nó agora, o Oscar Golf Tango. Tango, livre de decolagem 35. Gustavo decolou ao 07, chama o controle 0935, tem um bom voo, um bom dia. 0935, obrigado senhor, tem um bom dia. O objeto 6700 está livre ingresso, chama alinhado no 17. Livre ingresso, chama alinhado no 17, 6700. controle, bom dia, Oscar Golf Tango Decolando 35552, acionado na sua escuta. Esse Golf Tango, contato radar vigilância, para nível 090, seu delotado. 090, lotar, Golf Tango.